Yeah, man. Eu ando farto dessa merda, man. Nada na minha vida deu certo, man. Tudo que eu fiz na minha vida deu errado. Eu não consegui concretizar nada na minha vida. Todos os planos que eu fiz pra garantir um futuro melhor pra mim deu errado, man. Eu me sinto um lixo. Eu não consegui arranjar nenhuma dama. Eu continuo aqui na mesma situação há mais de 10 anos, man. Eu já não aguento mais, eu ando farto, man. Por mais que eu me esforce, eu não consigo avançar. Me parece que todos à volta estão a tentar me conspirar pra eu parar. Eu parar, eu parar, eu parar. Por mais que eu me esforce, eu não consigo avançar. Me parece que todos à volta estão a tentar me conspirar pra eu parar. Eu parar, eu parar, eu parar. Tudo que eu planejei na minha vida deu errado, não consegui arranjar mulher. Me masturbei por muitos anos, me causei muitos danos. Não duro se estiver excitado. Toda vez que tento conquistar uma dama, eu sou barrado. Ninguém olha pra mim, não sou esperto, não sou formado. Eu sou um lixo, eu sou uma merda. De mim próprio eu ando cansado. A França me tirou tudo, agora estou preso no passado. Só me lembro do Maculus quando era feliz com os meus manos. Tenho muito estresse, meus cabelos estão a cair aos bocados. Estou a ficar tão feio com essa barba tipo muçulmano. Não tenho mais sentimentos, meu coração ficou tão congelado. Me sentia tão magoado e hoje em dia não me importo tanto. Por mais que eu me esforce, eu não consigo avançar. Me parece que todos à volta estão a tentar me conspirar pra eu parar. Eu parar, eu parar, eu parar. Por mais que eu me esforce, eu não consigo avançar. Me parece que todos à volta estão a tentar me conspirar pra eu parar. Eu parar, eu parar, eu parar. Quando olho pra trás, sinto enorme arrependimento de não ter ficado em Angola e aproveitar os bons momentos. Lamento, ainda sinto que cometi um erro. Abandonei a felicidade, me condenei a esse inferno. Enfrentei julgamentos, meu pai me forneceu falsos documentos e faleceu anos depois, me deixando com esse problema sério. Se vou vencer essa situação, epa, não sei, isso é um mistério. Só deixo tudo nas mãos de Deus enquanto enfrento esse desespero. Espero. Eu sinto que alguém tá a conspirar contra mim, man. Eu sinto que alguém tá a conspirar contra mim. Já faz um bom tempo que eu tô na mesma situação. Já faz anos que eu tô na mesma situação. Isso é uma conspiração. Isso é uma conspiração.